Portal do Arrocha. Sucesso do Tairone. Vamos comer água via zap. Essa apaixonada do Brasil. E de você, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex. Me deixou sozinho aqui nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Na sala, vi seu nome naquele jornal passado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Eu não sabia que seria ela. Queria fazer uma faxina no meu coração. Canta aí, Vila Zapê. Aô, de Alisa, vem arrumar a minha casa, vem arrumar a minha vida. Aô, de Alisa, aô, mulher. De Alisa, vem arrumar a minha casa, vem arrumar a minha vida. Aô, quero ver quem não bebe aqui hoje, Vila Zap Produções. E de você, tá tudo bagunçado, é culpa da minha ex. Me deixou sozinho aqui nessa casa. Tô procurando um jeito de esquecer de vez. Na sala, e seu nome naquele jornal amassado. Tava lá no meio, bem dos classificados. Sabia que seria ela. Queria fazer uma faxina no meu coração. Eu quero ouvir Vila Zap, quero ouvir Itaberaba. Canta aí, canta aí. Solta a voz. Aô, diarista, vem arrumar a minha casa, vem arrumar a minha vida. Faz isso não, diarista.